You fucking bitch. No, fucking cunt. Eu tô no hiato fazem dias, meses que eu já sabia essa vadia, mente que com uma barriga de cia, meses e melhor faz antes que os tiras venham aqui. Tinha sangue até na Baby Lee, só sei que fiz coisa que nem no Scarface vi. Lembrava do flash, do choque, daquela facada inox, ela só gritando: não, baby, please. O sangue no meu chaco não sai. Não sai, não, não sai, não. Fui dar partida no carro e não vai. Não vai, não, não vai. Terceira pegou, descendo a ladeira, negou. Map deu uma tremedeira, gelou. O talarico tá no mapa, o GPS me falando que em 15 com certeza chegou. Pô, me parece que esse mano curte ramelar. Então vamos lá, pode pá, eu tô com a câmera. Depois da facada nele, eu vou fuder com a mina dele, que nem eu tô milhando aquele com a Pamela. De Zoiclop eu já sabia que detura, depois já matei 40. Porque vai que detura, saí na rua, tava certo que por dentro eu tava cego, mas colha aberto tipo Mike Coruja. Ai que loucura, minha mente surta a cura, é só remédio sem burra. Minha mente nessas horas nem formula, essas presas não tem fim, eu parei aqui. Viver na luta, catapulta, pô no cartes na manga. Se eu falar pro você que eu não fui, pack de pano, com pé de pano, com pare, não pede calma, com pano, com pare, cede o puto. Quer charuto cubano, caçando culto, mudo conto do no furto do plano. Cutucando bruto, querendo o luto do mano, puto, catando puto, puto, sai falar. Parando, vai vazar pra atacar, sem se cavar, babando, falando que eu pude ter mais do que eu fui dizer, pude ver sim. Tua atitude não condiz com o que cê fala, então cuidado com o que tu fala pra mim, neguinho. Estrala assim, cala cada fala assim, vupt, vapt, nem que eu rapt o rim. Eu vejo inimigos inumanos, indecisos, e a mira vermelha no meio da tua cara, mim. Tiram tudo, nada uso, tudo sumo, nada tomo. Vamos, mano, tu que não tá se mostrando homem. Cada soco, cada lucro, oco. Tá no poço, cala a boca, brusco, fosco, tosco, mosca. Tá no moio, disfarçando bagulho. É cada passo que se passa, passando fácil dos parças, olhão, desgruda. E o que se passa quando eu penso nessa cita mesmo? Só me dá vontade de pegar uma cara. E o que se passa quando eu penso nessa cita, nego? Não sei explicar, mas vontade é pegar e matar. Papo bravo bomba, tão zombando do enganado. Ela mente, mete o louco, testemunha de safado na ilusão. Sabe o percurso do busão, é demorado. Se aventura na cegueira, brinca desacreditado, tio. Virando esquina, estourando a quina. Trazendo capacete pra ocultar a face da mina. A tatu nas costas dela, moca dela, nem esconde. Mó sonhava o tio predela, fazia parte do bonde. A vista, mas não comenta e me conta pro celular. É pista, mas gordão, eita as pontas, cê vai surtar. Optei, fica calado, meu chegado é ajudar. Esperei pela melhora só pra poder te contar. Fui vitimado, crime premeditado, cometido, lesado. Me descolei, defende esse artigo, crio flash, filme trash. Quanto mais penso, estigo, antecipo meu embarque, sigo impulso pro castigo. No avião escorre o ódio do chiclete que mastigo. Mentalizo alternativa, mas pro bem já não consigo. Neguei algo, me dizia, sai dessa ideia torta. Em goma, silencioso, furioso, quebra a porta. Tomou choque paralisado, ele testa explicações. O mocota escondida, cura das decepções. Enquanto o verme sufoca, com a minha peita doca floca. Eu defendo a minha ira. Surprise, motherfucker. Se cagou todo, de repente, quando eu mirei. Agora todos seus pecados vai pagar. Ra. Carrega a culpa da ganância, nunca te atrasei. Implora, chora, com demora eu vou matar. Imagina, lâmina, lá na mina. Passando devagar pelo seu rosto, vejo sangue escorrendo pelo corpo. Ainda acho pouco, espera um pouco. Ela me chama de porco, acho que eu tô ficando louco. Achando linda ela no sangue, eu quase gosto. Afogo ela no meu gozo, gordo e perigoso, neurótico e nervoso. Sou, sem perdão pra mentiroso. Mentira, tá me tirando, mano. É o caralho, nem te vi, tô atirando. Plá, plá, plá, Glock. Vai, chora, bitch. Deep throat no meu dick. Tipo, Christy Mac. O que se passa na sua mente pra fuder, eu não sei. Mas aí, só sei que não vai mais dar. O que se passa na sua mente pra fuder, eu não sei. Mas aí, só sei que não vai mais dar. Dá. Pra mim é uma vadia, Líbia. A senhora pra mim é uma vadia. Dia, eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Como é que pode uma mãe? Sua vagabunda! Vagabunda! Tá?